Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar e Oliver Pérez. E sejam muito bem-vindos à 87ª edição do Nerdrops. Estou aqui, Renato Benevenuto, tomando de assalto a abertura do Nerdrops. Falando façam piadas com assalto e cariocas. Manjado. Eu só não vou fazer piada porque eu tô sem fôlego. E é isso aí, né? O Benevenuto já tá participando do Nerdrop, que já tá pegando já a apresentação, né, pô? É, ó, programa, e-mail, apresentação, eu tô em todas. Só não tá na edição porque você é um maldito, sem vergonha, safado. É, só quero o bom da coisa. E quem é que tá com a gente? Nosso querido Ricardo Rente, que já participou da edição de games. Fala aí, muito obrigado pelo convite. Vamos comentar as notícias, as últimas notícias. Carioquês arrastado porque é Rente, né? Vai ser um isqueiro na esquina da escola. Vamos para os e-mails. Nerd Mail. E vamos a mais uma leitura de e-mails aqui no Nerd Drops. Hoje comigo aqui, seu Polar. O Step do e-mail, né? O Step faltou, o Guizão. Polar senta na cadeira folgadaça do Guizão. Dá até pra bater palminha que nem aquele show de rock, né, cara? Tchá! Mão aberta. Polar nada na cadeira do Guizão, né? Mas é isso aí, recadinhos de sempre. É, como vocês podem muito bem saber, já que a gente tá falando isso há 87 programas, estamos lá na Rádio Animix todas as terça-feiras às 4 horas. E de quebra você pode aproveitar todo aquele conteúdo sobre anime, mangá, música e afins e toda a rica cultura japonesa lá no www.radioanimix.com.br. Acessem lá. Outro recadalho que a gente tem aqui pra dar. Recadalho? É. Ai, que bonitinho. A galera que pediu pra gente divulgar e conforme, né, bem da temática do Nerd Drops também, por que não? É, tá pintando lá em Sorocaba, na cidade de Pirassununga, né? Bem. Que isso, maluco? Tá pintando lá em Sorocaba, na cidade de Pirassununga? Caralho, eu sou de Sorocaba. Estado de Sorocaba. Cacete, 28 estados do Distrito Federal. Mas isso aí, tá pintando lá na cidade de Pirassununga, terrinha da nossa gloriosa 51, um evento beneficente de RPG, que agora sim está sendo expandido para Sorocaba, né? E aqui a gente tá deixando o blog, né, / podcast aí para mais informações, que é o www.pirarpg.blogspot.com, né? Vamos deixar aí no post para vocês acessarem. Bom, é um evento que já tá chegando na terceira edição, né, e já conseguiu arrecadar mais de 900 quilos, cara, de alimento não perecível doado nessas edições anteriores aí, foram aí arrecadados aí pra foram arrecadados pra instituições que assistem crianças em condições de rua e idosos. Então, pô, uma iniciativa super legal, inclusive pra você que curte RPG e eventos sobre, né, acesse lá, se informe. É isso aí, né, cara, é aquela coisa, divirta-se e você ainda vai estar ajudando as pessoas. Isso é muito legal, cara. Eu, pra falar a verdade, tô sentindo falta de ter um evento de RPG aqui por perto, viu? Pô, mas Sorocaba não é perto de você? É, né? Pô, é pertinho, nossa. Quantos quilômetros? Sei lá, 220 quilômetros. Pois é, cara. E Pirassununga, 51, Dragão, Fogo, né? Tem tudo a ver. Ah, agora Pirassununga aí é um lugar que é mais pertinho, né? Tem todo aquele atrativo, 51 e tal. Aquele atrativo etílico. Vamos só reforçar aqui, né? O terceiro Pira RPG, dia 17 de abril, no Metsi, das 8 às 18 horas, e a entrada é R$2,00 mais 1 quilo de alimento não perecível. Então, participem aí e ajudem o próximo. É isso aí, tire 20, né, na ajuda ao próximo. Exato, olha que menina, que sacadinha. É isso aí, outro recado que a gente tem pra dar é que nesta segunda-feira está encerrado oficialmente o quê, professor Polar? Acabou a promoção Bárbara da Taverna do Ogro depois de uma novela. Exatamente. Uma saga. Uma saga, a gente deixou um período, né, um espaço de tempo maior do que a gente costuma deixar pra galera participar. Infelizmente, assim, não foi todos que a gente, né, queria, assim, eu acho que muitos dos ouvintes ficaram de fora, mas enfim, a gente chegou a uma decisão já, não vamos divulgar aqui no cast, né, vamos soltar aí num post oficial aí no meio da semana. Então, né, pra quem não tava sabendo aí, que perdeu, né, a gente deixou aí em aberto todo esse tempo aí a promoção pra galera participar. A promoção constituía dependia somente de você, né, fornecer uma foto com barba, seja ela photoshopada, macarrão, paintbrush, bombril, sei lá, caneta, cara. A galera utilizou todos esses recursos que a gente falou, e muito bem, né, alguns deles muito bem utilizados aí, tanto não só em barbas, mas como em cosplay também, né? Cara, foi muito interessante, eu realmente achei que ia ser fácil, não tá sendo fácil escolher. Mas antes a gente se foder assim, né? Exato. Mas é isso aí, então o resultado oficial aí do ganhador do nosso G.I. Joe aniversário de 60 anos, que foi uma promoção totalmente patrocinada pela Taverna do Ogro Encantado, dos nossos amigos, o nosso casal nerd lá, o Pedro e a Mariana, né, os CEOs da Taverna do Ogro Encantado. Então saiba aí, fique ligado, fique ligadinho na semana aí que a gente vai soltar um post com o resultado e quem sabe mais alguma novidade. Enfim, acabou, né, a jornada do herói barbado. Vamos isso daí. Então vamos aos nossos e-mails e comentários essa semana? Quem manda o primeiro e-mail aqui é o Eric Luthor, né, 31 anos, São José dos Campos, São Paulo. Olá, Nerdrops, é a primeira vez que vos escrevo, mas não perco um programa, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca, hein, né, cara? Do que nunca, dominando a pauta aqui. Sério, se não escuto o Nerdrops segunda-feira, a impressão que eu tenho é que não teria assunto para conversas até domingo seguinte. Caramba! Mas deixando de lado o puxa-saquismo, que a gente gosta a propósito, gostaria de falar sobre um assunto citado na leitura de e-mails do último Nerdrops, quando foi citado o Wolverine e o Capitão América, que eles supostamente teriam libertado o Magneto do campo de concentração. Sabe onde isso ocorreu? No X-Men Evolution, naquele desenho escroto para adolescentes, que teve um único episódio que prestou e que, aliás, foi este. Caraca! Bom, hein? Cara, eu adoro que eu ouvi o Guizão falando isso, ele, viu no filme, caralho, eu sabia de onde ele tinha visto e veio essa historinha aí pra parecer hipster. Exatamente, cara. Assim, a premissa tá sendo interessante, né? Pro pessoal amarrar várias pontas aí do universo Marvel, mas enfim, não foi bem assim que aconteceu, a não ser nesse X-Men Evolution, que realmente era aquele desenho que tem uns traços totalmente meio modernos, assim, totalmente adolescentes, né, do X-Men, não era isso? Ah, e as histórias são bem bobinhas também, viu, cara? Qualquer coisa que você leva pra escola fica chato. Cara, né, cara? Série animada, tudo tem disso, né? Até o, assim, o que eu gosto, por exemplo, eu gosto de animes, mas eu gosto, né, histórias fechadas, tipo Akira, Memories, né, o Ghost in the Shell. Séries, até em animes, né, que geralmente tem um foco mais adulto, acaba virando infantiloide, cara, com o tempo. Não tem jeito, ainda mais essas que duram 30 anos aí, né? Isso aí, o próximo e-mail, Marcos, o gênio do mal, também companheiro aí do nosso amigo Eric Luthor, os dois são da internet discada. E os dois são do mal, né, porque um é Luthor, o outro é gênio do mal, pô. Um é gênio, o outro é... Ah, dois gênios, né, cara? Então, olá, Nerdrops, o programa estava muito bom, eu só não gosto muito da parte de games, posto que tem ainda Play 2 e não se fabrica mais jogos para esta plataforma. E, pô, embora, né, cara, Play 2 foi a plataforma que mais teve jogos, então tem muita coisa pra jogar aí. Eu acredito que até agora, bom, não sei, né, o Xbox e o PS3, não sei, o Xbox já estão, o quê, uns 5 anos já, né, mas o PS2, cara, eu acredito que é o console que mais tempo e vigência ficou, cara. Ah, com certeza. Entendeu? E foi o jogo que mesmo tendo novas plataformas mais modernas, né, consoles mais modernos, foi um dos consoles que prosseguiu sendo lançado games à torta e direito, cara. Isso que é incrível. Não gostei da Lois Lane escolhida. Ela não tem cara de coitada que a Lois sempre teve. E sobre o Thor, bem, é fato que vai ser uma merda foda. Agora, se no fim das contas todo mundo tiver errado e o Thor for ótimo e o América, sim, for uma merda, o que vocês irão fazer? Bem, não vou me estender. Gosto sempre de mandar e-mail mesmo sem assunto. Abraço e até logo. Bem, o que a gente vai fazer? Nada, né, cara? A gente vai gastar o dinheiro do mesmo jeito. Cara, né, se cara? Você tá esperando que esse Thor seja uma merda, que você não viu o Thor que a gente vai comentar hoje. Vai ser uma martelada no seu abdômen. De uma martelada de alumínio. Fica ligadinho. Bom, o último e-mail aqui, este sendo mais extenso, mais elaborado, quem mandou aqui foi o Leonardo Spirit, que é 25 anos aí da cidade de Barueri, São Paulo. Ele diz aqui: olá, Nerdrops bulinados, ótimo cast, este último, mas já estou sentindo falta de ter dois guizão no cast, e quase que este teve um, só que sendo não oficial. Enfim, não deu pro Smoke, teoricamente ele teria presença garantida neste cast, mas ele chegou tarde demais, ou cedo, né? Nada, ele chegou, a Dada falou: não, você não vai gravar porra nenhuma, é sexta-feira à noite, se o meu namorado me trocar por um programa, por um podcast, eu vou largar esse filho da puta. Vou encher este porra de porrada. E tá certo mesmo, tem que namorar. Tem que sentar porrada também. Bom, e sobre o filme do Thor, estou tentando não esperar nada, assim como nós. Só um filme comum e assim, quem sabe, ser surpreendido como um bom filme. Porque os vídeos dele fora de Asgard têm me deixado com os dois pés atrás. Mas, oh, porra, você é bem dotado, hein, filho? É, coitado, você deixou os dois pés pra trás. Se você não for bem dotado, você vai ter com a cara no chão, velho. Se você não for o Benexa... Ai, ai. Mas quem sabe não somos positivamente surpreendidos. O filme do Vingador do Futuro é melhor não esperar nada, caraca. E o que era mais legal no original era a tosqueira que era alta já naquela época. Hoje em dia vai ser tudo recheado de efeitos especiais, história séria, porém clichê, e que no final acaba sendo um filme legal, mas que vai facilmente cair no esquecimento. Bom, aqui ele tá deixando um link do vídeo pra uma sátira, né, do Vingador do Futuro, que é um vídeo aí do game Miss Explosion Man, não é Mister, né? Mr. Explosion Man, que faz homenagem a uma das cenas aí do filme Total Recall. Bom, ele tá botando fé aqui no filme do Super-Homem, né? Do Zack Snyder, ao contrário da gente, né? Que falamos muito mal dele. Ele diz aqui, sobre a má impressão que Superman Returns deixou, eu digo que não foi um filme inteiro que deixou essa má impressão, mas só o meio pro fim dele. Até a metade o filme é muito bom. O ator faz muito bem, tanto o Clark como o Homem de Aço, fora as várias referências, como tiro no olho, quando ele leva a Lois para dar uma volta no céu, e o que ele diz sobre ouvir o que os outros dizem ficou para mim como uma referência a Jesus Cristo. A única coisa que me deixa triste dele não ter sequência é no filme ter mostrado o filho dele, ou o que se supõe ser o filho dele, e essa ponta ficar solta talvez para sempre, o que provavelmente vai acontecer. Bryan Singer deve ter deixado aquilo com uma esperança que ele fosse fazer o próximo filme, né, desenvolver, mas tchau, tchau, né, cara? Pois é, tem mais chance do Krypto ganhar um filme do que o filho do Superman. Que bosta, cara! Bom, sobre o seriado da Mulher Maravilha, eu já achava difícil a história dela ter conteúdo para um filme. Imagina por um seriado, era melhor fazer um pornô lésbico com as Amazonas e todo mundo ficava feliz. Com certeza ele coloca em parede, já deve ter uns 10, né? Bom, sobre o jogo Resident Evil, provavelmente ele vai jogar, mas é fato que a história da série já se esgotou faz muito tempo. E voltar ao passado é só uma tentativa de achar alguma ponta solta e continuar uma nova história dali. Sou muito fã da série, mas chega uma hora que não há mais histórias para contar. E-mail foi longo, mas eu que fazia tempos que não escrevia. Até a próxima, Nerd Drops. Continuo com o ótimo cast. É isso aí, Leonardo. Muito grato pelo seu e-mail. Também vamos mandar um abraço para os nossos amiguinhos que comentam no nosso post, né, do podcast. Então vamos começar aqui mandando um abraço para o Raver BR. É isso aí, para o Skazinski, que faz tempo que não é o primeiro. Um abraço também para o Leandro Freire, que acho que nós somos valentões e que zoeira com excesso de peso e nariz, já tô virando carne de vaca. Calma que ainda tem mais. Pode ir. E essa vai ser uma saga nova do Nerd Drops. It's bullying time, né? Bom, temos aí também o das antigas, né? Diego Flyflish, que tá adorando, né, ter a possibilidade de novo de ver a cena das três tetas lá no remake do Vingador do Futuro. Ah, deixa a Vivi ver isso. É isso aí também, um abraço para o Felipe Bonifac. Cara, que ele tá comentando aqui, né, deixou só uma retórica, digamos assim, sobre a música no final, né? Justin Bieber com Slipknot, que foi uma montagem fantástica, velho. Isso daí realmente, cara, caprichou, tempo ocioso, muito bem aproveitado. Justin Slipknot is true. Bom, o Alan Souza agradecendo aqui pra gente divulgar o evento lá, o Play More Rock de Nádegas, aí a gente tá esperando só o depósito. Exatamente. Bom, também pro Zero Cool aqui falando, vão se lascar, com todo respeito. Tá muito legal os efeitos do Falling Skies, que é a série lá produzida pelo Spielberg, pelo menos no vídeo de qualidade furreca, tá. Não sei como deve ser em HD. Isso daí deve ter sido num comentário que eu fiz, que eu achei vou usar o mesmo termo que ele usou, furreca, a pós-produção da série, mas é porque é série, né, cara? Tem que enxugar de um lado, é que nem cobertor de anão, né, cara? Se você... Com certeza vai ser tampa de um lado, vai destampar do outro. Um abraço também para o Marcelo Neves, que usou, assim, no seu comentário um inglês refinado de Joel Santana. Exatamente, um abraço pro Leonardo Nerd, que fez vários replies para pessoal que comentou, gerando discussão. Bom, o Queiroz aqui, ele deixou um comentário a respeito do Sucker Punch, falando que o problema, assim, que ele viu, é que o Zack Snyder aloprou quando pegou a história do os outros 300 e Watchmen, e quando chegou a dele mesmo, ficou contido, sem muita violência, sem nenhum sexo, a despeito das gostosaças que ele escalou. Enfim, um desperdício de ótimos efeitos especiais que não se via desde Matrix Revolutions. E Thor, muito barulho por nada, será que passou pela cabeça de alguém ser o subtítulo, mesmo que piada, uma história do Shakespeare, na direção do Kenneth Branagh, que por sinal é diretor do Thor. Captou muito bem a piada, parabéns, Queiroz. É que o pessoal não tá muito ligado nos filmes do Branagh, né? Pra quem não sabe, ele é um ator shakespeariano das pesadas mesmo, né? E a respeito do Sucker Punch, eu vou falar, é um lixo de filme mesmo, cara. Eu adoro os filmes do Zack Snyder aí, adorei o Madrugada dos Mortos, adorei 300, adorei Watchmen, achei fantástico. É realmente no Sucker Punch, eu sei que muita gente vai me xingar pra caralho, não tô nem aí, mas eu achei, cara, sabe, cenas de CGI sem propósito nenhum, jogadas num lugar sem roteiro. Então também um abraço para o Davi Orenpiller. Exatamente, você tem que falar Orenpiller, que nem o Capitão Marvel fala Shazam, cara. É falar cuspir um raio caído. Davi Orenpiller! Aí vem o raio. Que elogia a nossa edição, nós agradecemos também. Agradecemos, principalmente porque a gente fica o final de semana inteiro editando essa bosta. O Diegon, que curtiu a música do final, que é, de novo, né, repetindo o que o Felipe Bonifex disse, né, lá, gostaram da montagem do Justin Bieber com o Slipknot. Então é isso aí, vamos para o cast e... E por hoje é só, pessoal. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. E Lex Luthor pode estar no novo filme do Superman. The Rock quer filme de Call of Duty Black Ops. E Transformers 3 pode ter Dinobots? Sequência de 300 perde título e diretor. Diretor fala de sequência de Tron e de possível série de televisão. Bom, Lanterna Verde tá chegando aí no dia 17 de junho, mas o trailer, que é o segundo trailer oficial, na verdade, né? Foi até divulgado aí na WonderCon desse ano. Já tá aí disponível pra todo mundo ver, com uma duração até longa, né? E já mostra mais ou menos pra que veio aí o longa-metragem do Lanterna Verde, né? Já conta aí com 1.300 planos com efeitos visuais. A notícia que até compara um pouco com Homem-Aranha 3, aquilo tudo, né? De tomadas com efeitos visuais, chegaram a 900 planos. Pois é, eu tô constatando que o Lanterna Verde é tipo o Máscara da DC, né? Ele põe ao invés de uma máscara, ele põe um anel e ele, tipo, ele faz um giro, sei lá, e aparece um negócio que ele precisa na hora. É, o Jim Carrey falava com a bunda e ele usa o anel, né, pra fazer as coisas. Ah, cara, eu conheço muita gente que usa o anel pra ganhar a vida, né, velho? Mas assim, eu achei, eu não sei se é pelo fato justamente desse fator máscara aí que o Renato falou, de ele, sabe, ser virtualmente capaz de formar qualquer coisa com a energia do anel, acho que ele acabou ficando com uma pegada muito infantil, cara. Bom, eu não sei também, cara. 4 minutos de trailer, né? Acho que foi revelado até demais, né? É, parece que a única limitação dele é a imaginação dele, né? É, esse é o chamariz do herói. Pelo menos é quem diz os fãs. É, quando você tá com verde fluorescente, você é um chamariz por inteiro, né? A princípio, eu até tinha gostado da premissa aí da roupa ser toda CG pelo fato de representar a emanação do poder aí do anel e tal, cara. Mas, sei lá, eu acho que eu acabei mordendo a língua. Eu não tô gostando muito. Eu tô vendo que o Ryan Reynolds, aquela pegada, aquela comédia forçada dele também tá presente no filme. Não tá, sabe, ficando cabível, né? Ele falando o tradicional juramento dos Lanternas Verdes não tá convincente também. Eu espero que o filme seja melhor ou, assim, que a gente vá, mas esperando ser um filme totalmente infanto-juvenil, né? Você gosta mais do juramento do Lanterna Verde no First Flight? Lá, que desenho? Aquela tem uma pegada mais emocionante, né, cara? O cara fala com vontade, tá certo, aqui a gente tá falando de uma adaptação, né? Obviamente as coisas não funcionam do mesmo jeito que uma animação ou quadrinhos, né? Deixa eu te perguntar, você acha que o Ryan Reynolds tá sendo o mesmo personagem em todos os papéis que ele faz? Você acha que ele tá igual o Deadpool, nesse Não, filme. Ryan Reynolds em qualquer filme, né, cara? Não, mas é o seguinte, mas ele é capaz de fazer coisas diferentes que a gente já viu, cara. Entendeu? Isso que eu fico puto. E agora que justamente que chegou a vez de ele fazer um personagem mais sério da DC, porque o Hal Jordan não é muito de brincadeira nos quadrinhos, né? Até onde eu me lembro, até um personagem um pouco mais dramático. Pô, ele podia muito bem ter pegado alguns elementos de outros filmes que ele já fez, por exemplo, aquela adaptação do filme de terror que ele fez tempos atrás, pô. Horror em Amityville. Isso, Horror em Amityville, pô. É outra pessoa, né? Ele tá barbudo e tudo mais. Eu concordo com vocês, eu acho que ele tá meio infantiloidezão, né? Bobão. Né? Ah, mas peraí, gente, a gente também não pode esquecer que, assim, ele pode construir o personagem, mas quem dá direção é o diretor, né? Claro. Se ele tá fazendo todo esse negócio e ninguém parou o cara, é sinal que é esse o desejo, pelo menos, do diretor. Agora, vai saber se não é esse também o desejo da WB, querer dar tirar um pouquinho do peso dos filmes, né? Que o Batman tá pesadaço, assim, nada indicado pra criança. Isso. Talvez eles estejam com medo de perder esse foco, esse pessoalzinho, assim. Eu acho que é uma idiotice, porque eu não sei o que isso que as pessoas entendem que super-herói é pra criança, sendo que eles abordam os temas muito sérios, às vezes, muito pesados, que até criança não vai entender, sabe? Então acho que você pegar isso e limar isso pra botar num filme e deixar ele todo bobão, com uma trama toda sem graça, os personagens cada vez mais pasteurizados, sei lá pra quê, né, cara? Pra quê fazer isso? Pra estragar o personagem. É, eu também acho um pouco desnecessário fazer isso, né? Porque quem gosta do personagem, gosta do personagem por inteiro, né? Do que ele é, por exemplo, no quadrinho. Se ele é mais sério, vamos gostar do personagem porque ele é sério. Agora, você ficar adaptando pra todo mundo gostar, no fim das contas, parece que não agrada ninguém, né? Porque quem não conhece o personagem tá pouco se lascando se o cara é engraçadinho ou não, né? Não, exatamente. E nem por esse trailer, cara, eu não senti nenhuma... Sei lá, primeiro que o trailer conta já muito da origem do personagem, é o mal de alguns trailers, às vezes, o cara não dá um gostinho, o cara já te conta o que vai acontecer. E aí você mostra ele indo lá pro planeta e tudo mais, e parece que ele tá sendo levado, indo ao fluxo, sabe? Parece que o personagem não tem força nenhuma, e parece que ele não tá tomando nenhum rumo na direção dele. Claro, isso é só um trailer, mas pelo menos foi essa impressão que eu tive nos dois trailers. Parece que tudo tá acontecendo e ele só tá indo. Exatamente, ele tá indo junto da maré e não tá tomando decisão nenhuma. Por isso, e aí no final mostra ele, sei lá, gritando e mandando poder e tomando alguma atitude, e tu é feio, sabe o que é? Tu fala, tá, fala sério, senta ali, vai. O cara falou, pra onde que eu vou? O cara falou, tá vendo aquela mancha verde? Segue o fluxo. Segue o fluxo, né, cara? E o Ryan Reynolds, cara, é um ator legal, cara. É um cara maneiro, é um cara carismático, um cara bonito e tudo mais, mas é aquele negócio que vocês falaram. Se ele não for bem dirigido, pô, vai ficar bobão, né? Fazendo Sérgio Malandro ali. Não, o diretor eu confio, ele é o cara que fez o Cassino Royale e o GoldenEye, sabe? Sim, mas ele fez a máscara do Zorro também. Ah, então. Um pouquinho. Não, mas, cara, de máscara e comédia ele entende também, viu? Uma coisa que eu achei terrível nos dois trailers, esse então mais ainda, cara, vendo em vídeo do YouTube 360p, cara, imagina num cinema, que eu tô achando o filme muito fake, sabe qual é? Muito computação gráfica demais, sabe qual é? Não tá dando pra acreditar. De Thor, eu achei... Tá mesmo esquema, cara. Não, que isso, de Thor é super conhecido. Achei. Thor eu achei, tá mais orgânico, sim, assim, eles colocam mais CG e cenários espalhafatosos lá em Asgard, mas o personagem na Terra, ele não ficou tão artificial. O meu grande problema é que antes de você estar vendo uma cena, você sentiu o chroma key, sabe? Você sabe que tem um fundo verde ali na parada. Ele tá falando com aquele bicho lá, aquele bicho peixe lá, que eu esqueci o nome. Não conheço uma antena verde. Enfim, com bicho peixe lá. E pô, dá pra sentir que tem um, sei lá, tem um cara segurando um cabo de vassoura ali, só pra ele saber a direção do olhar, sabe? Tu não consegue acreditar nisso. Eu acho isso muito ruim, pô. Fala sério. Falta integração com o resto dos elementos, né? Com certeza. E, pô, Benex, eu discordo de tu, cara. Torta nesse sentido, eu achei fantástico. Não, mas fica tranquilo, a gente põe o Benex que é pra discordar dele mesmo. Então tô indo bem. Pô, eu vou seguir a ideia de que é melhor ser pessimista, porque se no fim das contas você errar, o filme é bom, então você se deu bem. Não, exatamente. Vamos falar a verdade. Quem aqui tá com expectativa boas pra esse filme? Eu, no momento, depois desses dois trailers, nenhuma, cara. Vou adorar esse filme. Tem alguém aqui que é fã do Lanterna Verde na HQ? Gostei bastante de uma determinada fase, assim, né? O pessoal começou a inventar muito e foi ficar bom só depois dessa série aí não é tão nova, né, mas a The Blackest Night, eu achei interessante, apesar de ter uma temática meio forçada, mas isso daí sempre vai acontecer, é da natureza do personagem, e acredito que esse vai ser o mal dele mesmo, no filme também. Não, sim, mas o problema não é o CG, não é isso que eu tô querendo dizer, cara, é o CG mal feito. Pô, o Avatar é total CG e é bem feito, você acredita que, né, aqueles caras, o Gollum, começo dos anos 2000, é CG, você acredita no Gollum, pra cara, você acha que é um personagem de verdade, né? Você esquece que é computador. Agora, é isso que eu tô falando, cara, ou seja, é mal feito, sabe? Eu tenho um amigo meu que trabalha com isso, ele riu do trailer, ele começou a me dizer que tipo de ferramenta o cara usou pra vestir na roupa, sabe? Ele falou, o cara desenha a roupa ali e, sabe, não tem um esmero pra fazer o bagulho. Sim, foi o palpite dele, óbvio, não sei se ele tá falando besteira também, que tá faltando esmero, sabe? Eu não tô sentindo esmero em fazer nesse projeto. Agora, esses aliens do Lanterna Verde tão mal na fita, né? Um chega, cai na terra, dá o anel pro outro e o cara que recebe, o Hal Jordan, chama Tomahé. Vocês repararam. Sabe quem me lembrou esse qual o nome desse cara que caiu na terra? Esqueci o nome dele. É o Abin Sur. Então, Abin Sur. Ele não tá parecendo Tommy Lee Jones de duas caras? Tá, bate pra que pariu. É uma cara só, né? Né? Não tá parecendo aquele bichinho, aquele babalu de uva na cara toda? Tá igualzinho. Estranho, né? Ah, não, eu acho que o filme do Lanterna Verde é o mesmo nível do Besouro Verde, tá? Que um galho, então, gente, 2011, cor verde tá embaixo, hein? Então, quando a gente ficou divulgando aí todo o material da adaptação do Thor da Marvel, né? O pessoal já começou a criar o hype, tem gente que tá otimista, tem gente que tá pessimista. Mas só que quem tá pessimista não podia adivinhar esses seus mais terríveis pesadelos, né? E existe uma pérola chamada Almighty Thor, né? Seria Poderoso Thor, da Asylum Entertainment, que teve até pôster e data de lançamento divulgado essa semana aí, né? Nesse Almighty Thor, o deus demônio Loki destrói a fortaleza de Valhalla, né? Tomando posse lá do martelo da invencibilidade. E somente o jovem herói Thor, que sabe-se lá por Deus, que martelo é esse, entendeu? Um martelo de alumínio, velho. Tudo bem. E ele tem que proteger o planeta da Terra, do planeta Terra, né, do Armagedon, que pode vir aí das consequências da ação do Loki. Esse filme vai chegar aos cinemas no dia 10 de maio. Vai ter o Corey Thiel no papel de Thor, Kevin Nash como Odin, Patrícia Velasquez, né, que Velasquez é um sobrenome comum na cultura nórdica. Ela é da Venezuela, que diga-se de passagem, é uma atriz, ela fez acho que os dois primeiros A Múmia. Isso, é, não é feio, vai. Tem o Richard Grieco como Loki, Gerald Webb, Nicole Fox e outras pessoas muito conhecidas no cenário pop aqui. Parece a versão pornô, cara, do filme. Mó cara, né? Seria parece melhor produzida, né? Pô, com certeza. Valeria a pena ser assistido, pelo menos. Parece, tipo, He-Man, só que com mais roupa. Caramba! Matou. É isso mesmo, cara. Aquele He-Man do Dolph Lundgren? Isso. Putz, aqui não é um clássico, hein? E os caras, pelo jeito, só tinham uma forma pra martelo, né? Porque o Loki tem um martelo de pedra, né? Amarrado, parece o Aerolito Chaves. E o outro tem, cara, de alumínio. Que porra, velho. Os caras estão lutando numa esquina com uma placa pare ao fundo, velho. Assim, você vê um cenário muito pobre, né, cara? O cara, no mínimo, saiu do estúdiozinho lá. Não, vamos lá, que não tá batendo sol, sabe? Coisa do tipo, cara. Porra, e olha só, tem uma imagem aqui do Thor tomando uma marretada no estômago. É essa que eu tô falando, cara. Isso é puro... Nossa, botaram o cara com Photoshop aí, certeza. Não, cara. Não, e não é Photoshop, não. Tem um cabinho puxando ele. Tem mesmo, cara. E... puta, agora eu vi. E a cara dele, tipo, você imagina isso. Porque segundo dizem aqui na notícia, o martelo que o Loki roubou é o martelo da invencibilidade, certo? Então se você tomar uma p*** dessa daí no estômago, cara, vai doer com certeza. E a expressão do Thor, cara, né, em vez de ser de dor, é tipo, porra, cara, eu preciso pintar o teto da minha casa, algo do tipo. Ele tá pensando qualquer coisa, menos que tá levando uma marreta no estômago, cara. É que nem mulher frígida quando tá dando, né, cara? É tudo pobre, cara. Cenário, figurino, cara. Eu acho que o Ebol não faria isso. Não, ele usaria muito mais recursos pra fazer coisa pior, né, cara? Porra, com certeza, cara. Eu faria algo que pelo menos te faria rir, né? E não chorar, que nem é o caso. E o mais engraçado é que no pôster, né, cara? O martelo até que vai, né? Mas na hora que você olha as fotos, caramba! Ah, o pôster, cara, era mais ou menos que nem os comerciais do G.I. Joe na televisão, cara. Não, tá demais, cara. Tá. Não. Pôster propaganda enganosa, incrível. Incrível, não, se você visse, assim, o pôster, você seria levado ao cinema se fosse o único veículo de divulgação do filme, entendeu? Mas, cara, o martelo que tem aqui no pôster, em nada nada se parece seco, não. É essa marmita que ele carrega na ponta do cabo de vassoura aqui. Cara, e o Kevin Nash aqui como Odin tá parecendo o velho do Rio, né? Naquela novela, cara. Não, cara. Com essa lança ainda, parece que ele vai pegar um pirarucu na lança, velho. Ele parece um extra do Coração Valente, cara, sabe? Ah, é mesmo. Exato, cara. Olha, meus parabéns. Palmas pra esse povo, cara. São demais. E eu acho legal porque, tipo, essa técnica do cabo, né? Quando o cara toma uma porrada, voa longe e tal. Que a gente viu, né, bastante o Matrix, né? Que foi mais ou menos pioneiro nessa área no cinema ocidental. Tipo, tu vê que todo o aparato que amarra o cabo, tal, ele passa pela região pélvica do cara, né? E talvez por isso que ele interprete a dor, né? De um jeito certo. Tu toma um puxão, cara. Tu leva, você sente o puxão no saco, cara, sabe? Você pode ver que Keanu Reeves não tem filho até hoje. Tu imagina por quê. Um boato que surgiu essa semana foi que a possibilidade do Lex Luthor, o grande vilão do Super-Homem, já que todo mundo conhece, estar presente no novo filme que vai ser dirigido pelo Zack Snyder. O que aconteceu foi o seguinte: Adam Harris, que é um ator, sim, ninguém conhece, nunca fez nada expressivo, divulgou pro Radar Online que ele tava indo fazer um teste. E aí disse que raspou a cabeça pro tal teste e tudo mais. E aí, bom, raspou careca. Superman, Lex Luthor. O problema é que isso não quer dizer nada, porque, na boa, se a Warner vai fazer um filme do Super-Homem, não vai colocar um ator que ninguém nunca viu pra fazer esse papel. Lembrando que no Superman Returns de 2006, se eu não tô enganado, pô, foi o Kevin Spacey, puta ator. Então, isso não quer dizer nada, mas é claro que há a possibilidade. O Adam Harris, de repente, pode ser um dublê de corpo, alguma coisa assim, né? Vai saber. Mas o estranho é que as notícias que corriam antes era que o filme teria uma vilã, na verdade. Até a Lindsay Lohan, né? A Lilo, que tá aí envolvida com drogas, álcool, tá na justiça, correndo risco de ser presa, fez um teste na parada. Então, assim, meu amigo, tá tudo muito confuso, não tem nada certo ainda, só que a grande força é pra uma vilã no Superman e uma possibilidade de aparição do Lex Luthor, não como grande vilão do filme, mas de repente uma presença ali, porque o cara é icônico na série Super-Homem. Então, mas a Lindsay Lohan, inclusive aqui a notícia comenta algo do gênero, tem a cara de ser aquela assistente do Lex Luthor, né? Que é meio biscate, ao mesmo tempo não é, se faz inocente. Ela não sabe pra quem que ela dá, né? Exatamente. Cara. É tipo secretária do Lex Luthor, né? Isso, é aquela que o Gene Hackman chegava, senhorita Tashmaker! Sabe? Então, mas eu, cara, pensa comigo, independente da Lindsay Lohan ter cara de biscate, eu acho péssimo colocar ela no filme pela reputação que ela tem, né? Por tudo que ela... De vilã! De vilã! Não, cara, mesmo assim, cara, vamos lá, se vai botar uma mulher de gostosa, seja como vilã, escolhe uma atriz melhor. Se for botar uma mulher de vilã como secretária do vilã, vamos botar uma mulher, uma atriz mais gostosa, né? E, pô, a Lindsay Lohan tá longe disso. Pelo menos que a gente viu até nos filmes agora, eles colocam sempre uma Lois Lane meia, assim, não é uma mulher feia, mas sem sal, uma mulher comum, né? Uma mulher que a gente vê, não é uma mulher toda produzida pra um filme de Hollywood, por exemplo. E é o mais engraçado que é o seguinte, quem fez a Lois Lane no último filme foi a Kate Bosworth. Foi. E, tipo, ela mesmo, porra, gata pra caramba. Só que parece que deram uma embarangada na mulher no filme, né? Parece que era normalzinha. É, né? Cara de mulher comum. Ah, isso aí é um filtro que os caras... cara, é em barangais. É, em barangais, mas não quer dizer que nenhum da gente aqui conseguiria pegar uma mulher daquela, né? Mesmo em barangais, em barangazada, né? Mesmo porque se pegar, ela quebra, né? É, se ela não quebrar, minha mulher quebra, né, cara? Mas, cara, olha só, o cara, o Adam Harris, ele, tipo, raspou a cabeça e falou, pô, vou fazer um teste aí, nego, já acho que é Super-Homem, é isso mesmo? É, no momento que você não tem boato nenhum, qualquer coisa que surge, né, meu amigo? Mas esse tipo de coisa, geralmente quem joga é a própria assessoria do ator, entendeu? Os caras jogam aí, o pessoal do estúdio vai lá, olha, fala, pô, talvez esse cara até seja uma boa escolha, vamos atrás dessa porra aí, entendeu? E tem a chance do próprio estúdio jogar essa, vamos dizer assim, desinformação pra ver a maneira como ela repercute, né? Ah, pois é, isso, eu tô ligado que fazem isso, mas eu tenho uma pergunta, quem diabos é esse cara? Ninguém, cara, ninguém foi comprar mesmo. Cara, é um careca qualquer, podia ser o Walter Pérez, foda-se. Mas tem o seguinte, cara, esse cara não poderia inventar essa parada, falar, eu vou fazer uma audição pro Super-Homem, porque ele se queima, e ele é um cara que tá querendo ascender a um posto de um ator reconhecido, se ele faz isso, ele se queima. Então, até certo ponto, a gente pode acreditar acreditar que é a parada verídica, entendeu? Principalmente quando ele tirou uma pedra verde do bolso, né? Porra, agora sim! Agora eu acredito, né? Cara, agora falando sério, assim, a impressão que eu tenho, eu pelo menos cansei do Lex Luthor cabeça com planos idiotas pra bater no Superman, sabe? Ele é quase um Dr. Evil, né? É, sabe? Muito planinho, babaca, sabe? Muita coisa. Funcionou nos anos 80. Eu acho que foi a única era pra trás disso que ele funcionaria. Ele não é um vilão, cara, contemporâneo mais, cara. É, não. O Lex Luthor é um conceito de vilão roots, né, cara? Aquele cara que conta o plano quando tá passando um laser pra cortar o cara no meio, entendeu? Ele tá contando o que vai acontecer. Nos quadrinhos, eles até tentaram, né? Acho que ele chegou a ser presidente dos Estados Unidos, né? Alguma coisa assim. Ou seja, eles tentaram fazer dele algo maior. Mas nos filmes, a única mentalidade que o pessoal tem é desse vilão, sabe? É meio bobão, meio roots, meio Dr. Evil, exatamente. Não tem uma evolução, sabe? 30 anos de filme, 30 não, 40 anos de filme pra cá, o personagem no cinema não evoluiu nada. Até o Lex Luthor do Smallville, cara, é mais denso do que qualquer dos filmes do Super-Homem. Então, porque assim, eu acho que já cansou esses planinhos do Dr. Evil, que nem a gente já falou. Mas sabe o que eu acho que a gente podia fazer, cara? Que ia ser legal, eu acho que ver no cinema. O cara sendo foda, um inventor tipo Tony Stark, sabe? O cara que sabe o que tá fazendo. E simplesmente o cara faz aquela armadura, sabe? O cara bota uma kriptonita, coisa e tal. E sai na porrada com o Super-Homem em Metrópolis, destrói metade da cidade. Sim, sim, cara. E outra coisa, vamos matar Lex Luthor. Porque o Coringa no cinema, logo que estreou no cinema, o pessoal matou. E esta porra continua viva, velho. Porra, mata, passa pro próximo, cara. Sabe? Eu acho que pro Lex Luthor serviria bem uma morte nos cinemas. Mas isso daí já era pra ter feito faz tempo, né? Cara, depende muito da abordagem que eles vão dar pro herói dessa vez, cara. Porque o Superman, o Retorno, ele teve uma cara clássica, né? Tanto que o Brandon Routh, ele tinha um quê de Christopher Reeve. Mas tem que ver o que os caras vão fazer agora. Eles querem fazer o filme da Liga da Justiça, já considerando que vão ignorar a roupagem que eles vão dar nesse filme. Então acho que tá muito confuso, né? Nos filmes da DC, cara. Cara, eu acho que a Warner podia acabar se decidindo uma vez, né, caramba? Pô, se os caras já estavam com essa ideia de não usar o mesmo Super-Homem desse filme pro filme da Liga da Justiça, então, cacete, por que não fez o filme 3, 4 anos atrás, quando tudo isso tava estourando? Cara, eu acho que os caras estão se perdendo. Bem ou mal, a Marvel, eu acho que a Marvel tá fazendo direito, entendeu? Tá botando, tá ali criando todo mundo pra ir num universo só, até o Thor fala isso, né? Ah, o que vocês chamam de magia, o que vocês chamam de magia, hoje vocês chamam de ciência. Então, tudo pra dar uma certa resposta e botar tudo no mesmo universo. Aí, os caras fazem um Batman foda pra caraca, não sei o que, real. Aí vão fazer um Super-Homem que a gente não sabe qual vai ser o foco. Mas ele já considera que na Liga da Justiça não vai ter nenhum desses. Até a gente nem consegue imaginar, né? Uma Liga da Justiça com o Batman do Christopher Nolan. Não tem como. Não, nem o Christopher Nolan não imagina. Ele disse que não vê isso. Não mistura. Não dá pra misturar esses dois universos, entendeu? Não tem. Ia ficar, pô, bizarro. Samba do Crioulo doido. Mas eu acho que tinha que ser uma coisa meio de planejamento. O que eu sinto é que, tipo assim, os caras viram que a Marvel tá fazendo isso aí, sabe? Ah, vamos fazer também? Vamos na ondinha? Cara, eu acho feio pra caramba. E agora tem outro problema, né, Du? Porque os filmes do Zack Snyder não estão emplacando nenhum, né? Caramba, a gente tava comentando isso essa semana, hein, Oliver? O cara, se ele não tomar jeito, ele vai ficar conhecido como Zé da Bomba, né, meu? Só da bomba. Não, cara. Pô, a única bomba dele agora foi o Sucker Punch. Pô, cara, mas vamos lá. Vocês acham bomba mesmo? Cara, eu não vi Sucker Punch. Vocês consideraram o Sucker Punch uma bomba ruim? Bomba, eu digo, pro estúdio em matéria de retorno financeiro. É, mais por aí. Mas aí, cara, vamos lá. Isso é tão relativo. Eu tava lendo o seguinte também sobre... Foi mal cortar vocês, viu? O Watchmen, que é um filme que dividiu opiniões. Muita gente odiou, muita gente gostou. Eu gostei pra caramba também, tenho críticas, mas gostei. E foi um sucesso e teve retorno. Mas mesmo assim, a Warner achou que foi um fracasso. Então, mas não foi muito sucesso assim, não. Foi em cima da risca ali, cara. Não, mas teve a bilheteria de fã, pelo menos, entendeu? Por exemplo, o próprio Lenda dos Guardiões, que ele também dirigiu, apesar de ele ter conseguido se pagar fora dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, que é pra onde eles interessam mais, que é onde dá o grosso da arrecadação pra eles, rendeu só 55 e custou 80. Pô, aí não dá, né? É, então... Mesmo que o filme se pague, se o filme tivesse, sei lá, 5 milhões de lucro, fail. Exatamente, entendeu? Ele tá conseguindo os filmes assim, que estão se pagando no máximo, entendeu? Mas vamos, cara, uma coisa acho que todo mundo concorda. O Zack Snyder é, cara, indiscutivelmente um cara, ele tem uma estética foda. E os filmes dele são bonitos pra caramba, e cada frame é muito bem organizado, né? Ele é muito bem encaixado. Agora, os filmes dele são meio rasos, né, cara? Então, pô, mesmo tu pegar o mesmo que ele fez com o Watchmen, vamos lá, o 300. O 300 é um filme ralo, eu acho até a história do 300 em si muito rala, mas é um filme bonito. O Watchmen, uma puta história sensacional, HQ incrível, virou um filme ralo também. Então, porra, o que, que acontece, o Zack Snyder? Pô. Você viu A Madrugada dos Mortos? Não vi. Cara, é o melhor dele, sério. É imperdível, é muito foda. Eu acho que foi pra ladeirinha, assim. Ele começou muito bem, aí ele foi fazendo esses filmes que ficaram mesmo com a mesma cara. 300, o Watchmen e Sucker Punch. Só que Sucker Punch tem menos história, esse é o problema. Porra, cara, é um negócio, uma frase que eu aprendi na faculdade, cara. A forma segue a função. Não adianta tu ter uma tela bonita pra caramba se não tem conteúdo. Não adianta ser uma puta gostosa se ela não tem nada na cabeça, entendeu? Ah, opa, pera aí, eu discordo. Então chegou a nós a notícia de que o ator Dwayne Johnson, conhecido também como The Rock, ele estaria interessado em fazer um filme de Call of Duty Black Ops, o que, na minha opinião, é algo muito apropriado, já que o filme já tem uma história basicamente toda pronta, que é só filmar, e já tem um formato cinematográfico, e já que ele tá empolgado, é uma boa oportunidade de ter um ator que tem experiência, no caso que ele teve com o Doom, em jogos de primeira pessoa, pra fazer um filme com uma temática de guerra. Bom, agora vamos lá, né, cara? Doom é uma bosta. Doom filme, tá? É uma cara, bosta. Cara, eu vou te falar que Doom é meio que meu guilty pleasure. Ah, meu Deus. Eu sei que é ruim, eu sei, mas eu meio que me divirto com a atuação canastrona, assim, sabe? Sei. Tá, eu não vou nem entrar no mérito de guilty pleasures, então, ok, beleza. Mas vamos lá. É, a borboleta do Unfollow agora. Black Ops é um saco, cara. É um saco. O jogo chato, repetitivo do caramba. A história é bacana, cinematograma é pô, pelo amor de Deus, não dá pra você pegar e transcrever num filme, meu Deus do céu, então sei lá, né? Mas é legal, né? O The Rock é um cara legal, acho. Poderia ser qualquer filme de guerra, né, cara? E você simplesmente colocar Black Ops, Call. Exatamente. Não rolou um boato também que eles queriam fazer um... Eu li essa semana até que estavam querendo fazer um filme do Modern Warfare e tal. É antigo esse negócio do Call of Duty, cara. Nem que tá querendo fazer filme desde que saiu, acho que o primeiro Modern Warfare. Ah, beleza, cara. É uma coisa assim, vamos pensar. Às vezes um jogo, ele faz sucesso no videogame, porque ele oferece uma coisa diferente no game. De repente, essa coisa diferente do game, não é diferente no cinema, né? Então, se ele for pro cinema, ele vira um filme comum. É mesmo porque o que ele oferece de diferente no game é justamente o que o pessoal já faz no cinema, né? Exatamente. Não, eu acho assim, a história tá pronta, sabe? Eu acho que é muito cômodo pra eles pegar e fazer um filme com isso e se tiver alguém bom pra dirigir, né? Ah, cara, mas a gente entra naquele mérito assim, a gente sempre tem costume de falar isso, pode ser um filme legal se tiver alguém bom dirigindo. Mas às vezes, cara, sei lá, o material original não rende, sabe qual é? E eu acho que, porra, Black Ops, se a gente for pensar, não sei, cara, não veria, não sei se seria um filme maneiro, sabe qual é? Sei lá, é um soldado desmemoriado e tem os números e ele vai lembrando de flashbacks de tudo que aconteceu antes da guerra. Isso é um filme legal? Assim, um filme cara, diferente. Hoje em dia, um herói que não se lembra do seu passado é o filão de Hollywood, né, cara? É verdade. Exatamente, mas, e é aquele negócio, claro, hoje em dia, o que a gente vive hoje de cinema é, filme bem feito, ele já se destaca. O que a gente tem de filme mal feito hoje em dia é não tá no gibi. Mas, pô, puta gíria de vovô. Não, tá no gibi. Tá no gibi também, viu? Agora, a gente vai pegar... Se o filme for bem feito, óbvio, chama atenção. Mas, porra, cara, se a gente considera esse filme de filme... Vamos lá, o The Rock é legal pra caramba, maneiro, carismático. Mas ele não faz filmes assim que tem gente muito talentosa, né? Vamos combinar. Esse filme, assim, pela historinha que a gente acompanha do Black Ops, tá um filme muito mais voltado, sei lá, tipo, pra um ator que nem Tom Cruise, por exemplo, né? Que a gente já sabe de toda a bagagem que ele tem em filmes como Missão Impossível e tal. É, tem mais cara de Tom Cruise do que The Rock, que é um ator mais assim, galhofa, né, por se dizer. É um cara que entrou no ramo do cinema aí através, né, da sua fama de lutador aí, do WWE, e boa, cara. Entendeu? Desculpa te cortar. Por que tu acha que o Tom Cruise é mais indicado que o The Rock? Eu não entendi isso. Pela natureza do Black Ops, pela história que acompanha o jogo, entendeu? Não pelo jogo em si, que a gente sabe que é um simples FPS como qualquer outro. Tu acha que o Tom Cruise tem mais cara de veterano ou alguma coisa assim do que o The Rock? Mesmo porque a gente tá falando de Black Ops, operações secretas, cara, sabe? Coisas que não são registradas oficialmente pelos canais aí pelos canais oficiais da CIA e tal, né? Exato, falou, e o cara de 3,5 metros não tem como passar despercebido, né? Por favor, Tom Cruise, operações secretas que não são registradas. Operação Valkyria. Ah, sim, mas aí a gente já tá falando de outros Call of Duty do passado, né? Já tem mais. Eu discordo do senhor, cara. Eu acho o Dwayne Johnson um cara que, assim, interpreta bem, assim, bem ao seu nível, obviamente. Ele é justo no que ele faz. É um cara legal, cara. Se for comparar com o que ele faz, cara. Ele outros custos, cara. Pô, tu vai ver, sei lá, deixa eu me zoar pra caralho, o Fada do Dente. Fada do Dente, pô, cara, é um filme de comédia, é engraçadinho. O Brincando com o Papai é engraçadinho, filme da Disney, maneiro. O cara faz ação direita, entendeu? O cara é um cara competente, é isso que eu quero dizer. Não é pegar, tipo, o Vin Diesel, que é um cara que só faz ação. O cara vai fazer Operação Babá e é um ridículo, é muito... Todo herói de ação já fez filme com criança. Sim, mas nem todos são bem sucedidos. O Arnold fez lá na creche, não sei das quantas. Tira no Jardim de Infância. Tira no Jardim de Infância. Clássico da Sessão da Tarde. E é um filme legal. Não sei se passa da regra dos 15 anos, é claro, mas é um filme legal. O Vin Diesel tá no Resgate do Soldado Ryan, cara, por incrível que pareça. E foi que colocou ele no cinema, né, cara? Porque ele tava fazendo um filme com os amigos dele, aí o Spielberg viu, né, falou, ah, que legal seu filme, vem cá, vamos fazer o filme com a gente, que faz uma participação. E aí que o cara apareceu, né? Acho que foi o único filme que ele fez um ator, um personagem sério, assim. Os outros são... Cara, passo, não é? Mas, pô, é o que eu tô falando, cara. O Vin Diesel vai fazer uma outra coisa além do que ele já faz, ele não convence. Agora o The Rock convence, entendeu? Então, por isso que eu acho que, de repente, ele vai fazer um tipo de filme de ação, o Black Ops, e requer uma carga dramática grande. Eu acredito no potencial dele, cara. Eu acredito no The Rock. O apelido do The Rock veio com o pessoal ver as capacidades de atuação dele, né? Bom, e a já tão falada sequência de 300, que até então era intitulada Xerxes, já não possui o mesmo título e, por incrível que pareça, pelo jeito, também não vai ter mais o seu diretor, Zack Snyder, que tá super enroladaço, além do projeto Super-Homem, né? Mais um filme que é projeto pessoal dele, né? Bom, segundo dizem aqui, os rumores para seguir aí adiante com essa sequência do 300 seria de dar a direção pro Guy Ritchie, né? Mas até então, pelo que a gente sabe, ele negou logo em seguida. E, bom, o projeto, pelo jeito, eu acredito que vai ficar meio na geladeira aí, né, cara? Eu acho que é capaz até de morrer, quem sabe. Amém, né, cara? Quem se importa com esse filme? Boa, Benex, eu queria perguntar, cara. Quem quer ver um filme, mais um filme de 300? Precisa? Precisa, sério? Cara, eu vou falar pra você. Não, eu acho que não tem... Sabe, eu assisti 300. Cara, você quer ver um filme que nem o 300? Assiste 300, pronto. Pronto, né? Até porque seria um repeteco da parada. Não, pior, vai ser um repeteco que corre o risco de não ter nada a ver com o primeiro 300, né, cara? Não, vai ser nada a ver essa continuação, sério. Vai não, tem o seguinte, cara, eu acho também questões de que o filme vai contar a origem do Xerxes. Eu acho tão legal o Xerxes ser um cara meio enigmático, que ele é gigante, tem voz de trovão e usa aquele visual bizarro, andrógino, e você não sabe quem ele é. É, que ele acha, o filme fala tudo sobre ele, ele é um cara, com tudo isso que você falou, que acha que é Deus. Nem que ele fala tudo, ele fala o suficiente, né? Ele te deixa naquela intriga de, pô, quem esse cara? Aí tu vai, de repente, conta uma origem, aí tu, putz, que bosta, cara. Aí estraga a boa imagem que a gente tem no 300. É que nem o George Lucas com o tal dos midichlorians, né, cara? Ele acaba com a mitologia que ele mesmo criou, né? Cara, eu não sei porque toda vez que eu ouço midichlorians, eu lembro daquele chicletinho Clorid. Caraca. É falar e vem na minha cabeça, sabe? Eu não consigo evitar. Você quer dizer que o Yoda tem um bom alien? Pô, ele deve ter comido uma caixa daquilo. Ele tava mascando um chiclete ali na midichlorians. Pô, continuando na minha teoria que hoje o verde tá embaixo, né? Acho que esse é o resumo do podcast. Mas aí eu acho que é isso, cara. É o que a gente tava falando. Não precisa de um filme do Xerxes se não tem Zack Snyder. Caguei, né? Todos nós. E outra, né? A sequência 300 perdeu o título Xerxes, mas a HQ vai continuar com o mesmo nome, né? Vá com Deus. A HQ é do Frank Miller também? É. O Dead tá escrevendo com uma maestria, assim, né? É. A toque de caixa que é pra ver se o filme sai, né? Caraca, ele tá escrevendo junto com a produção do filme? Ah, ele tá. Já lançou o começo, né? É, vai virar um esquema meio Scott Pilgrim que quer, né? Que, tipo, é, foi o que eu ia falar. Porque o outro já tava pronto. É, então, mas agora o cara tá escrevendo aí pra ver se lança logo de uma vez. Pera aí, você falar que ele escreveu algo em 300 é sacanagem, né, velho? Porque o quadrinhos é praticamente só ilustração. Você mata em menos de meia hora. Justamente por isso chamaram o Zack Snyder pra dirigir. Ele só é visual, sabe? É, não, mas muita história, muita coisa falada. E foi até mais barato de fazer porque não precisou contratar nem pra fazer o storyboard, né, cara? Ele mata um pouco do orçamento nisso. E outra, é um filme que eu acredito acredito que ele já sai meio condenado, cara, porque se você se manter no mesmo estilo visual do primeiro, você tá sendo repetitivo, e se você sair desse estilo visual, você tá saindo da característica do que foi criado no primeiro, entendeu? Exato. Eu não digo nem que nem no aspecto visual, cara, se você não trouxer nada de novo, o novo, o frescor que tinha o 300, era o visual, então o que que vai trazer? Qual o frescor que ele vai trazer? E bota frescor nisso, né, cara? Se tiver o Xerxes, vai ser um frescor do... Mas eu digo que, cara, é o que a gente já falou aqui, cara, o Zack Snyder, ele precisa se renovar. Bom, não tá mais no filme do Xerxes e tudo mais, o cara que pegar esse filme tá numa rascada, cara. Olha, vou profetizar a desgraça, hein? Frank Miller assume a direção do filme do próprio quadrinho. Putz, Spirit, ah, né? Spirit 2. Aí tá, estourou já. Vamos pra próxima, chega de desgraça. Bem logo agora, né, que se acreditava que o terceiro filme dos Transformers poderia ser mais sério, pelo menos o Michael Bay teria falado isso no ano passado, a Hasbro lançou uma nova linha de brinquedos baseado no filme que vem agora em julho e que deixou o pessoal, assim, meio, no mínimo, curioso, né, porque surgiram a figura do Triceradon, né, que seria o Triceratops robô, o Ravi, que seria um pterodonte. Ficou meio estranho, né, porque, digamos assim, pra começar, não é o nome dos originais do Dinobot lá do Transformers G1, que teriam sido criados lá pelo Will Jack e o Hatch. Mas, houve ainda até um rumor dizendo que o vocalista do Faith No More, né, o Mike Patton, conhecido também pela alcunha do Homem dos Mil Gritos, poderia fazer os grunhidos, todos os barulhos dos Dinobots. Agora eu lhe pergunto, meu filho, se você quer fazer uma coisa mais séria, tá, embora robô gigante numa cidade não tenha nada de sério, cara, se o propósito deles se transformarem era justamente para poder se misturar ao cenário e não chamar tanta atenção, aonde que um Triceratops e um pterodáctilo não chamariam atenção. Isso não é feio, ué. Bom, pô. Cara, eu não sei porque ele vai inserir novos personagens, né? Vai ficar igual no Transformers 2, que eles botaram uma pinca de robô novo, aí só aqueles dois tic-teco lá era que a gente lembra. Agora os outros a gente não sabe quem era. Pô, pra quê, né? Lembra e odeia, né? Porra, nossa. Um tinha dentinho, um tinha dois dentinhos, né? Caraca, que bosta. Segundo a definição do Polar, era os Autobots, mano. Tic-teco, cara. Pô, era muito tic-teco os dois. O Transformers 2 foi tão ruim que eu me impressiono como é que conseguiram fazer esse terceiro, assim. Ah, cara, é contrato já, né? Já tá, não, é contrato já, uma puta porra. Sério, o filme... até o Michael Bay falou que ele não gostou do como foi feito. Sabe? É, né? Aquela coisa, não. Acho que o filme saiu um pouco dos trilhos. O impressionante é que ganhou dinheiro pra caramba. Vamos lá. O que que Transformers? Efeito especial, cara. Explosão, cena... Vou te falar a verdade, cara. Eu gostei mais do Transformers 2 do que do 1, cara. Que isso? Juro pra você, eu gostei. Eu fui com o Transformers V, falei, cara, vai ser um filme irado. Achei uma bosta, ruim pra caramba. Aí no 2, eu já fui pronto, sacou? Eu falei, só uma bosta. Nível lá embaixo. É, não, fico nível lá embaixo. Aí, porra, achei um filme irado. Falei, caraca, que divertido. Olha, tem um robô com um saco balançando. Caraca, sensacional. Mas convenhamos, né, cara? Não é um filme pra gente esperar um, sabe? Um não, roteiro. Óbvio. Não. É pra gente saber que a gente vai ver robôs se esmurrando e tal. Acho que tudo mundo fala isso. E se você, sabendo que vai ser só isso, for no cinema e não gostou, cara, pô, então você não deveria nem ter cogitado em ir, então, né, cara? Na primeira vez eu não sabia, cara. Eu não conhecia, não sabia, né? É até ingênuo, pô, Michael Bay. O que que eu vou esperar, né? Mas primeiro ainda tem uma história que leva, sabe? Mas tem o John Voight, né, cara? O John Voight é um pé no saco. Ah, cara, John Voight é galhofa de qualquer jeito. E eu, só pra terminar, é o próprio Renato Minuto respondeu a própria pergunta, né, cara? Por que vai fazer um terceiro? Meu, o primeiro Transformers rendeu 319 milhões só nos Estados Unidos, 700 milhões somando dá o mundo inteiro. O segundo deu 402 só nos Estados Unidos. Se você somar com o mundo todo, dá 836. Cara, que franquia que rende mais de 1 bilhão assim, em dois filmes? Bem ou mal, o Michael Bay tem uma parada James Cameron-eniana que o cara sabe fazer dinheiro, cara. E isso é importante pra caramba. O filme dele pode ser escroto, pode ser cheio de problema, vai ser barulhento pra caramba, mas o cara sabe ganhar dinheiro. Ah, velho, o segundo, cara, foi tudo que eu queria ver, mesmo porque o primeiro, assim, acho que cativou todo mundo pela novidade, principalmente pelo fato de ninguém saber como se adaptar, né, Transformers, né? Um desenho que até então a gente sempre imaginava em algo assim, chegar nos cinemas, mas ao mesmo tempo todo mundo supunha que seja algo absurdo pra fazer, né? O Michael Bay foi lá e fez, e eu achei que foi, porra, totalmente convincente. O segundo, cara, ele tem colocar mais do mesmo de maneira mais intensa. E foi o que ele fez, cara. Porra, velho. Quando o Optimus, cara, tá fazendo aquela luta do caralho na floresta. Não, cara, vamos lá. Uma coisa que valeu no Transformers 2 foi aquela luta, cara. Porque foi foda. E o cara falou, porra, velho, se eu não vou ter ajuda, eu mato vocês tudo sozinho, cara. Porra, velho, foi foda, velho. Arregaçou todo mundo e só aí, parou porque tomou um golpe por trás, velho. Aí tu me diz, cara, tem aquela luta que dura o quê? 5 minutos. Nem 5 minutos, né? Sei lá. Tem uma luta curtinha. Aí no final do filme, o cara me deixa meia... Sem sacanagem, galera. Eu cronometrei, cara. Olhei no relógio. 30 minutos de ação, explosão, tiro, que não valem por aquela luta na floresta. Porque é tudo muito confuso, né, cara? Cara, e não é nem isso, cara. É meio que sem sentido, sei qual é o bagulho. Sei lá, tu não se importa pelas coisas. Eu acho que é o seguinte, quando você tá vendo uma cena de luta, de guerra, ou de que pode morrer, você tem que ter uma afeição com quem tá ali na cena. Porque você fica meio com medo do cara. Você fala, pô, o cara vai se ferir, vai morrer e tal. Eu acho que tem que ter isso. Tem que ter uma identificação, uma afeição pelo personagem. No Transformers, a gente tem afeição por quem? Pelo Sam Witwicky, fala sério, Sérgio Malandro, cara. Tá ali pulando, fez uma caquice. Megan Fox, chata pra caramba no filme. Aqueles pais dele, pô, fala sério. O John Turturro aparecendo de cuecão. É, o Optimus e o Bumblebee são mais humanos do que eles, né, cara? Não é, cara. Não, eu vou te... O Optimus Prime é maneiraço, mas... Só... E o Optimus Prime é dublado pelo Graham Brick, que é o original, ó, tem eu graça. Eu vou te falar que a pessoa... Que é pessoa. O personagem que eu tenho mais afinidade no filme é o cachorro Sam Witwicky. Porque, sério, em termos de desenvolvimento de personagem, o filme é fraquíssimo, pera aí. Não, eu ri. E, cara, uma das coisas que o Michael Bay tem, porra, de pior é essa tesão que ele tem pelo exército, cara. Ah, ele adora. Meu, que tesão, cara. O cara, homem, não consegue ver, não consegue não ver homem de farda, cara. E aquelas cenas, pô, do sol, heroísmo, o soldado que tá na guerra e tá a família que tá longe, a filha dele que vai nascer. Porra, Michael Bay, sério? Isso é tara, cara, isso é tara, certeza. Senhor Michel Bahia, por favor, vamos desapegar, né, cara? Cara, eu tô achando que ele se apaixonou pelo soldado e não consegue deixar isso ir embora, sabe? Não consegue deixar let it go. É um amor de adolescência, né? Tá na vida dele até hoje. Bom, e com o Blu-ray do Tron, o legado, saindo essa semana nos Estados Unidos, aí o diretor Joseph Kosinski já se manifesta a respeito da possibilidade de uma sequência pro filme. Já andam trabalhando aí num esquema de pré-produção com o roteiro, e ainda diz que o tema Tron tem planos para chegar para uma série de TV, e assim que o Blu-ray do filme estiver à venda por um tempo, ele vai ver ainda se compensa sair uma sequência. Cara, eu acho que assim, a série tinha que continuar no cinema, porque a partir do momento que algo vai pra TV, você corta muito orçamento. E Tron é um filme caro. Eu acredito que tem o Tron de 82 e tem o Tron do ano passado. E realmente houve a necessidade de fazer uma adaptação, porque hoje a gente tinha uma tecnologia que abordaria muito melhor o filme que foi feito em 82. Então eu acredito sim que poderia se fazer um remake, ou como no caso aconteceu, foi uma sequência. Eu acho válido os caras ter voltado o filme, achei muito legal. Eu achei até legal o fato do 3D, não sei, aquele 3D com os planos ou muito recuados ou muito pra frente. Achei interessante até o fato das cenas no mundo real serem tratadas como somente 2D, porque na hora que vier o universo, o grid, né, que a gente entra no grid junto com o personagem, bem bolada, né? A imersão fica muito melhor, porque a gente vê que tem um contraste certo, né, entre um mundo e o outro. Eu achei muito válido pra você fazer uma sequência pro século 21 que a gente tá aqui. E só, cara, pra mim não tem necessidade de gerar mais sequência ou uma série de televisão no qual tem menos assunto ainda pra abordar. Né? É, cara, você vai falar sobre o quê, né? Pelo amor de Deus. Cara, eu acho que o grande problema que as pessoas enfrentam, tanto em cinema, em série, algum, até alguns jogos, é nego não sabe quando parar, cara. Para, chega aqui, tá bom, vamos pensar numa história nova. Tron original, tem nego que gosta? Tem, eu não gosto. Tron legado, é legal? É legal, não é nada além disso. O que os caras vão fazer mais, entendeu? Não tem pra onde ir. As pessoas hoje têm medo de se arriscar em algo, de sair de algo que tá dando já o seu dinheiro, mesmo que não muitas vezes, e tentar algo novo. Vocês não fazem ideia se pode ser bom ou ruim, sabe? Na boa, é grana, né? Mas olha só, o filme tava cantando uma pedra há um tempão pra sair sequência, com vários curtas e vários negócios que iam sair em Blu-ray, DVD e tal. É o Flame Leaves, né, cara? Tipo, viral. Né? Viral, pro pessoal. E tipo, Tron, o legado, eu lembro que eu comecei a ver trailer desse filme, acho que ainda era janeiro de 2010, sabe? Não, então, foi lançado um trailer, meio que trailer teste, digamos assim, na Comic Con, lembra? Foi. E saiu. Isso, é, não foi um... Sabe, ficou um tempão até. Sim, mas não foi oficial, né? Foi, eles praticamente mostraram lá uma vitrine do que se poderia fazer com a tecnologia hoje, com o tema do Tron, né? Ah, o que que eles podem fazer é continuar evoluindo aquela questão da Quora. Quora, não sei como é que fala o nome dessa mulher. Quora. Quora. Agora que ela tá no planeta, tá aqui do lado de fora. Eu não entendi muito bem, né, como é que foi que ela veio pra fora e qual é a grande importância dela. Mas me disseram que ela tem uma importância de ter saído aqui pro nosso mundo e, sei lá, né, evoluir isso. Mas, cara, na boa, acho que não vale um filme, nem sei se eu assistiria. É, a Korra, na verdade, é um ser que acabou sendo gerado, digamos assim, a tecnologia criou, tipo, uma consciência própria, né, acabou gerando vida por osmose. Ah, cara, Korra dessa sequência, cara, na boa. Tudo bom. Televisão. O final de Smallville aí se aproximando mais e mais rápido para a esperança de quem não gosta dessa série. Os produtores prestaram mais uma homenagem, né, ao canon do herói, utilizando sim no teaser que eles fizeram agora um trechinho da música que o John Williams criou pro original, né, que foi estrelado aí pro Christopher Reeve. Bem, são praticamente 16 segundos que resumem a série toda, né. O cara demorou 10 anos para saber quem ele é e o que ele deveria fazer, né. Eu sei voar, eu tenho fraqueza perto dessas pedras verdes. Ah, Smallville, fala sério, cara. Eu tentei assistir essa série e comecei a ver da quarta temporada. Eu, sem sacanagem, eu vi metade da temporada e metade da temporada ele não tinha feito nada, cara. Era malhação o bagulho. Mas era assim por boa parte do miolo da série. Eu vi na época que tava bombando no início e também só vi a primeira temporada. O japonês diria, não temporada nenhuma, né? Cara, é verdade, Malemar tinha um soco, né? O cara... No máximo, eles davam um blur no rapaz pra deixar ele rapidinho. Não, mas é porque os caras... É aquele negócio, né? Os caras não sabem quando a série vai terminar. Então, o Clark não pode ficar aprendendo tudo logo no começo. Ele tem que demorar muito a saber como é que ele manda o laser pro olho, que ele sabe voar. Então, enfim. Cara, mas o problema do laser é que ele aprendeu a usar essa porra na primeira temporada, entendeu? Eu vou falar uma parada. Eu não entendo como é que ele só foi aprender a voar, sei lá, 8 temporadas depois. Porque, pô, é tipo o poder mais básico de qualquer herói é aprender a voar, ela. Ah, passarinho mongol, né, cara? Porra, eu acho que, aliás, até a Kara, ela chega e fala assim, né, quando ela aparece na série. Ah, pô, você tá há tanto tempo aqui, você, sei lá, ainda nem aprendeu a voar, qual é a tua, sabe? Não, e porque se você pegar a premissa do porquê o super-homem pode voar, é porque ele, como um habitante natural de Krypton, lá a gravidade era mais forte que a daqui do planeta Terra. Então, consequentemente, voar pra ele deveria ser uma coisa muito fácil, né? Deveria ser uma coisa que ele teria que ficar forçando pra ficar em Terra. Eu não sei, eu nunca tentei voar, assim. A Marta Kent tinha que segurar ele que nem uma bexiga, tá ligado? É, isso aqui é meu filho e tal. Cara, lê o Guia do Mochileiro das Galáxias que você vai aprender a voar. É, eu já li. Então, é só você errar o chão que você voa. Cair e errar o chão. Lembrando que aqui Superman, o verde também está embaixo, né? Afinal, toda vez que ele chega. Toda vez que ele cheira. Cara, então é isso, né? Pelo amor de Deus, acabem logo essa porcaria. Não, um ponto positivo é que este promo, né, que tá anunciando aí o finale, o grande finale da série aí, que já tá em 10 anos de exibição, conta aí com um pedaço da trilha clássica do John Williams, né? Criado lá pro Superman The Movie lá em 78. Não, fora isso, né, cara? Teve aí. Recentemente ele vai mostrar ele trocando de roupa na cabine telefônica também, né? Então, pô, é aquele negócio, tá terminando, agora sim a gente pode mostrar tudo que a gente não veio mostrando nas outras temporadas. Cara, e eu acho que essa season finale do Smallville vai dar uma audiência filha da puta, cara, porque vai ser que nem novela, sabe? Vai todo mundo querer ver, foda-se, mesmo? É, né, tipo, 10 anos, cara, bem ou mal, vamos lá, bem ou mal, a série tá 10 anos no ar, mesmo que a gente não goste, porra, 10 anos no ar é um puta mérito, cara. A série tá 10 anos no ar, mas o Superman não, né, cara? Eu lembro que a Warner tinha uma chamada lá na primeira temporada, assim, ah, Smallville, a série do jovem super-homem, se você quer saber como ele fez a roupinha do super-homem, assista a série. Porra, eles só não disseram que a gente tinha que esperar 10 anos, viu? É, ah, cara, era só um detalhe, isso, né? Foi o Silvio Santos, cara, você acreditou no Silvio Santos? O Silvio Santos te trollou, velho. Puta que pariu. O Silvio Santos bulinou o Ben X, velho. We'll be right back. games. E vamos para os destaques de games. Vídeo mostra a evolução da mais nova Unreal Engine. Confira a jogabilidade de Capitão América Super Soldier. E sai mais um vídeo de Duke Nukem Forever. Bom, chegou até nós um vídeo que mostra a capacidade que vai ter a Unreal Engine. Bom, o vídeo, ele não tem muita ação ou movimento, mas ele pega foco, então, principalmente nas barbas e do cabelo. Tem movimento, luz, sombra, reflexo, algo bem impressionante. Fumaça, deslocamento, textura, enfim, tudo que você quer, queria ver num personagem CG mais próximo possível do real. É, tá aí o vídeo pra vocês conferirem. E o que vocês acharam? Cara, eu achei foda demais, né? Mesmo porque tudo que contém essa plataforma de desenvolvimento, a gente já viu aí Gears of War, Arkham Asylum e a franquia BioShock, né, cara? E por esse vídeo a gente consegue ver ter que ter um sistema de processamento muito pesado pra fazer rodar isso daqui, cara. Vai queimar muito chip, né? Mas eu gostei, cara. Desde a primeira versão aí da Unreal Engine, os caras sabem o que faz, né? Qualquer plataforma que eles trabalharem, seja Xbox, PS3, PC, cara, isso daí vai ser um espetáculo aí. Pra quem tiver PC, né, já conta aí com uma placa de vídeo melhorzinha, né? Imagino eu. Se eu não me engano, o Unreal Engine 3 já é usado no Arkham Asylum também, cara. Então, na verdade, o vídeo aqui mostra, acho que o seguinte, a próxima geração, se é que a gente pode falar, geração, né, o pós-Unreal Engine 3 aí. 3GS, né? A Unreal Engine 3, se eu não me engano, tá vigente desde 2005, cara. Isso, exatamente. Que começou com o Gears of War, inclusive. Eles foram fazendo alterações na engine, né, sem mudar a numeração. Então já deve estar no 3.9, quase chegando no 4 já. É, então é isso, os caras aprimorando tudo que é a parte gráfica, a física do jogo, né? E também a inteligência artificial que você conta, ou nos personagens, ou até a própria reação do ambiente com o personagem, né? Tá tendo uma evolução muito grande aqui por parte dela. É a física do jogo, né? Exatamente, cara. E talvez a gente confira isso, eu não tenho certeza, mas quem sabe aí no terceiro episódio aí do Gears of War, né? Bom, e saiu mais um vídeo aí mostrando o gameplay da adaptação do novo filme do Capitão América, novo e único, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos esquecer todo o resto. Então vamos conferir aí o vídeo aí da adaptação pros games do filme que vai sair agora pela Marvel Studios. O jogo tem o título de Captain America Super Soldier e mostra bastante da jogabilidade, que é bem parecida com o do Batman Arkham Asylum. Gostei bastante dos cenários, até a parte de iluminação, por incrível que pareça, acho que atua muito bem no jogo, mas os movimentos do personagem não me convenceu assim, não sei se é pelo fato de ser mais um jogo de filme ou mais um jogo estilo beat'em up, né, cara? Sinceramente, não tenho nenhuma assim, esperança de jogo baseado em filme. Isso até puxa uma notícia que eu tava lendo agora da Rockstar, que eles sempre foram indagados por que eles nunca transformaram, sei lá, GTA num filme. E eles falam justamente isso, que eles não acreditam hoje que jogos baseados em filmes, nem filmes baseados em jogos, foram bem feitos, gente. Não tem nenhum exemplo disso, né, cara? É, e esse jogo... não sei, cara. Regra dos 15 anos, né? Regra dos 15 anos, eu acho. Cara, acho que não, porque eles têm uma religião de fã fiel, meu. Ah, eu lembro que só dos ismos. Não sei se eu jogar hoje eu vou gostar. Mas sei lá, cara. Os caras, pra lançarem um jogo desse, baseado em filme, a tempo do lançamento, eles fazem a coisa meio corrida, né? Então é aquele modelo meio mal renderizado, meio mal desenhado, umas fases meio sem graça. Sei lá, cara. Eu não tô lembrando aqui agora de nenhum jogo baseado em filme que seja realmente maneiro, assim, não sei. Ah, eu me lembro que eu comprei Enter the Matrix e eu me arrependi tão amargamente. Eu adorava esse jogo, cara. Mas pelo fato de ele justamente ser o primeiro jogo que você consegue mais ou menos fazer o que a galera fazia dentro do universo do Matrix, né? Exatamente. O lance do Bullet Time. É muito ruim mesmo, né? O bônus dele que era... Ele ligava o filme original, né? Não, ligava o Reloaded com o Reloaded. Exatamente. Não, ele ligava o Animatrix com o Reloaded. Não, cara, tá louco. Não, o Animatrix ligava o primeiro filme. A japonesinha que morre lá no Final Flight, lá... Ah, sim, ela isso. Ela joga Osiris, um arquivo na caixa de correio, quem isso, pega não, tá certo. É justamente a... É a Niobe. A Niobe, é. Não, tá certo, pode crer. E falando, e já que é meio saudosista, né, o Capitão América, com todo esse esquema de nazismo e tal, quem tá distribuindo o jogo é a SEGA, né? Caramba, né, cara? SEGA. a SEGA que tá, se eu não me engano, quem desenvolve é Next Level, e aí que é o ponto ruim, né, cara? Porque ela, praticamente todo o trabalho dela envolve muito, assim, jogos para o Wii. Cara, não sou só eu que acho que todo jogo da SEGA, o gráfico é sempre ruinzinho? Depende, cara, porque o Dreamcast, apesar da curta vida que ele teve jogos muito legais, cara, assim. É, tudo bem, só, não sei, cara, eu pego uns jogos de Xbox, cara, quando eu vejo o SEGA, eu já, por mais que o nego fale do jogo, se parece que fica faltando alguma coisa ali nessa questão de quesito gráfico, sabe? Outro dia eu joguei Vanquish, cara, você pega uns outros jogos que foram feitos na mesma época, sabe? Gráficos muito mais elaborados, entendeu? Eu não, sabe, Vanquish eu achei, assim, até um pouquinho feinho, assim, pra dizer a verdade. Em termos gráficos, ela não deve ser realmente boa, porque ela é SEGA. Puta que pariu! Bom, e pra continuar nossa série de notícias com vídeo, chegou a nós também um vídeo do novo Duke Nukem Forever. Ele é um vídeo bastante engraçado. Ele se chama What Would Duke Do? Ou O Que Duke Faria? Em que ele mostra um trecho de... Não sei se é bem jogabilidade do jogo, porque seria... Tem cara de ser uma cutscene, né? É, porque estaria algum visual bem impressionante pra uma cena de jogabilidade, mas pode até ser. Em que ele tá voando junto com um alienígena e no meio do... Voando não, né? Tá em queda vídeo. Livre, se eu não me engano. É, tá em queda livre e o alienígena tá com um jetpack e no meio da cutscene tudo para e só sobem na tela três alternativas perguntando o que ele faria nessa situação. O que seria mais a cara dele? É. E é, obviamente, a mais insana, que é cair na porrada, roubar o jetpack e aterrissar loucamente em cima dos prédios. Não, cair na porrada não, é explodir os miolos do alienígena, cara. Tipo aquele alternativas dos sobrinhos do Ataíde, né, cara? Mais ou menos, porque... O cara caindo em cena, para tudo, tem cara assim de ser até algo tipo do Quick Time Event, de repente, né? Aí tá lá, alternativa A, pedir educadamente pra ele se acalmar. Alternativa B, emprestar o jetpack do Alien e sair voando. Ou a alternativa C, né? Socar o Alien e cair de maneira segura do 25º andar, velho. É bem coisa do Duck Nukem mesmo, né? Que é o elemento comédia do jogo, que tá pelo jeito ele vai voltar com força total aí. Inclusive, saiu um vídeo essa semana contando um pouco a história do Duck Nukem nesses 20 anos de existência em 4 minutos, cara. E toda a galera que desenvolveu ele desde aquela época. Porque é muito legal que muitos estão envolvidos até no projeto aí do Duck Nukem Forever. A gente vai deixar aí no post. E além disso, também saíram, né, depois desse vídeo aí da opção louca, tiveram mais dois, né? Tem um trailer, né? E um que mostra as mulheres, né? Do jogo, como que elas estão nessa nova versão, né? Tá na... Caraca! Agora que eu tô vendo o Duke Nukemzinho clássico de 2D aqui, caraca, jogava essa porra, não fazia ideia que era Duke Nukem, nunca liguei assim aí. Antes você se ligar do Duke Nukem, né? Miscelânea. Bom, cara, a gente sabe que o mundo é muito grande e cada lugar tem sua característica, né? E cada mania esquisita. O que vocês não sabem é que na antiga União Soviética, algumas pessoas tinham mania de sair pra cavar, pra procurar cabos de cobre fora de uso e vender. O que acontece é o seguinte, uma antiga cidadã da Geórgia, de 75 anos, ela tá fazendo a mesma coisa, só que por causa disso ela acabou perfurando um cabo de fibra ótica e deixou mais de 3 milhões de pessoas em 3 países sem internet. Tudo por causa de uma rapaz tentando cavar e conseguir os cabos. Logo, a polícia veio e tentou prender a senhorinha, mas foi liberada por causa da idade dela e talvez uma possível falta de intenção em danificar e deixar todo mundo sem internet. Ela não queria derrubar, né? Ela só queria roubar cabo, né? Ela não queria derrubar ninguém. E você pode ver que o nome dela não foi divulgado porque a internet caiu, né? Pensar que lá no Egito tava dando o maior trabalho cortar a internet, né? Lá nos campos da Geórgia é só... E a mulher cortou não, velho, eu vou te falar. Pra uma senhora de 75 anos sair na neve e cavar, tinha que ser russa, né, cara? Tinha nada pra fazer. É, cara, e outra, o nome dela não foi divulgado, assim, imagina que se fosse na época da própria União Soviética, ele não seria divulgado porque ela não foi presa, né, cara? Simplesmente sumiram com ela. Assim, um tiro na nuca e a família tem que pagar a bala ainda. Mas aí um desses lugares que o cara sem internet, acontece aquele tipo de coisa, né? O cara tá sem internet e fala, puta, tô sem internet. Como é que eu vou? O que eu vou fazer? Opa, vou procurar no Google. Tô sem internet. É que nem acaba a luz, né, velho? Pô, não tem televisão pra assistir. Vou ligar o fogão elétrico. O pessoal esquece, né? Tá tão acostumado. Isso é a maior merda, quando você esquece de comprar um fósforo pra deixar de reserva, né? Porra, tu não tem fósforo? Não, cara, eu tô falando, é a maior merda quando o cara esquece, né? Ah, tá tão cara, mas não tem problema. Se tu esquecer, tu acende no chão, né, cara? Acende na bunda, igual desenho, né? Momento Sofá. E hoje um Momento Sofá temático, né? Mais em voga com os assuntos que a gente fala. Vamos falar sobre duas gostosas aí de produções dos quadrinhos, né? Adaptações, uma delas do Thor, né? Que é a Jamie Alexander aqui, mostrando toda a sua exuberância com pouco tecido, digamos assim. E você pode ter certeza que essa foto não foi tirada em Asgard, né, cara? Senão ela ia estar com farol aceso. O farol, cara, era holofote aceso, né? Exatamente. E acompanhando com ela, temos uma imagem, na verdade, é uma imagem decente até, mas ainda deveria ter o selo de aprovação do SUS, que é o super decote da Rainha Branca aí, né, que vai estar no X-Men First Class, que é interpretada pela atriz January Jones. Se eu não me engano, ela deve estar aí na série Mad Men. Acho que o Benevenuto confirma? Eu não vejo Mad Men. Então esquece, edita isso. Mas, enfim, é o casal Marvel, o casal não, né? Caramba, se fosse casal ia ser foda, hein? É a nossa dupla, né, de Marvetes do final aí do nosso Nerd Drops, de número 87. Queremos agradecer aí a presença do senhor Recado Rente, estreando aqui muito obrigado. Nerd Drops pela primeira vez, já participou do Nerd Drops de Games. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos aí, pau pra qualquer obra. Opa! Esse rolou com um pau na boca. Tá louco. Tem algum jabá pra fazer? Pô, cara, tem o territorionerd.com, meu blog lá, que tá meio parado por enquanto, mas vai voltar em um momento muito próximo, rápido, se der certo. Então tá aí, territorionerd.com, pra quem quiser ler. Pode ler os textos antigos lá, que são legais. Renato, tem algum jabá pra fazer? Além do fato de você tá solteiro? tá aí um jabá muito bom. Você já põe meu Twitter aí, já tá fazendo um bom trabalho. Pô, sério. O Nerd Drops aqui é tipo o casamenteiro também, cara. Senão, pô, vou deixar. Também tô aqui Forever Alone. Aí, ó. Dois. É, pô. Dois partidos, né? Dois solteirões, pô, e nenhum, né, bebê. Aproveita. Acessem a página do Facebook deles, entrem em contato. É só chegar. É isso aí. E você, Ricardo Rente, você que é o estreante dessa semana, aí a gente vai pedir pra você escolher qualquer música pra você encerrar o programa. Qualquer música? sabe o esquema. Qualquer música. Meu Deus, mas tem que ser qualquer música. Ah, decente, né? De preferência. Pô, ou não, né? Já pediram Justin Bieber, já pediram... Justin Bieber, sobe a música aí, Polar. Pô, que pena, só que eu ia botar o... ia pedir Valesca Popozuda, então... Eu caraca, não vou... que agressivo, velho. Pô, cara, então, eu vou escolher... É de Bills, já que você vai ver o show do YouTube. Não, vou ver o show do YouTube. Vou botar, Moment of Surrender, do YouTube, do último CD, Online on the Horizon. Uma música belíssima. Tá aí, cara. Fica a dica. É isso, errou bem. Então é isso aí. Dúvidas, sugestões, manda aqui pra nerddrops@gmail.com ou nerddrops@nerddrops.com.br. Até a próxima. Abraço. Cruz de cruz de pau. Thank you.

Vamos falar de games aí. O Ricardo, eu sei que manda bem aí. Eu mando bem? Mando bem não, cara. É, pode deixar que eu mando, então. Eu tô tentando. O que a gente talvez, o que vocês talvez não saibam é que lá na União Soviética, né? A galera antiga, tem que ser pra cá. Antiga União Soviética, né? Você tá meio desatualizado com as notícias. Eu não vi, cara, que eu só vi do Negrito aí em adiante, né? Viu antigo. Então tá aí, territorionerd.com, pra quem quiser ler. Pode ler os textos antigos lá, que são legais. Pelo menos minha mãe gosta. Eu não vi o blog, mas a minha mãe viu. Pô, cara, isso é da teoria que qualquer carioca consegue imitar o Silvio Santos, né, velho? Porra, velho. Sai igualzinho, cara, igualzinho. Eu não imitei o Silvio Santos não, cara. Foi o Renato. Ah, foi? Foi, porra. Não, eu não consigo imitar o Silvio. Isso daí, quem lançou essa teoria a primeira vez que eu vi foi o... O Slash Rick. Ah, sim. Ele que... Carioca imita? É, ele falou que qualquer carioca é capaz de imitar o Silvio Santos. É regionalista. Sem esforço. Mas eu não consigo imitar. E ele é carioca. Eu não consigo. Eu acho que já sei porque carioca imita, sabe? Porque os cariocas saem de nascença imitando bem o Silvio Santos. Porque o pai deles já deve estar de saco cheio de Silvio Santos, né, cara? Tá com o saco cheio, né, cara?